respiração. Quase para, desapareceu, foi ilusão. Sou humano querendo um corpo pra amar. Ah, já sinto você em mim, que felicidade. Ah, com DJ Marcos Paulo, DJ Mamute, Franco considerado. A onda toca tudo do Pará. Ação do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. Ação do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. Ação do maremoto. Alôzão pra minha amiga Vanilza da ATF. CD Melodice. Estou decidido e não tem mais volta. Não venha bater não, mais na minha porta. Não te dou meu amor, eu não quero seu calor. Não te dou meu amor, eu não quero seu calor. Eu não quero mais você, por favor tente me entender. Você tem que compreender. Eu não quero mais você. Por favor, tente entender. Você tem que compreender. DJ Gilmar, o garoto do no batidão que é show. Estou invocado e vou falar pra ela. Está tudo acabado entre eu e ela. Estou decidido e não tem mais volta. Não venha bater não, mais na minha porta. Não te dou meu amor, eu não quero seu calor. Não te dou meu amor, eu não quero seu calor. Eu não quero mais você. Por favor, tente entender. Você tem que compreender. Alôzão pra galera da divulgadora Pai Dégua de Gurupi, Tocantins. Gente, não. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela, troca não. Seu sorriso deixaria até o sol em cima do e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, vem aí, entre seu beijo e seu nariz. Feito seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, feito seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, feito seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, feito seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Só Deus, tanta perfeição. Felipe Meirelles, Felipe Meirelles. Seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, feito seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Meu Deus, feito seu sorriso acertou a mão, acertou a mão. Alôzão pra Raí Patrese e a família sem miséria de Cametá. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. Vivo vagando por aí, peito ferido, estou perdido sem ter você. Eu não consigo te esquecer, sem teu carinho, estou sozinho e vai sofrer. A minha vida sem você não tem sentido. perigo. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. Vivo vagando por aí, peito ferido, estou perdido sem ter você. Eu não consigo te esquecer, sem teu carinho, estou sozinho, viva a sofrer. DJ Paco, o garoto do Melody, no batidão dia show. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. Vivo vagando por aí, peito ferido, estou perdido sem ter você. Eu não consigo te esquecer, sem teu carinho, estou sozinho, viva a sofrer. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. A minha vida sem você não tem sentido. Eu não sou nada sem você, corro perigo. Ponto com. Saiu pela contramão, sim. A cabeça já tá parecendo um vulcão, quase em erupção de tanto, baby. 4 da madrugada, e a dimensão dos mares é só de perigo. Então bora cair pra casa, se pisar duas vezes ela se liga. Excitante de todo meu amor, mas eu não falo, tá embolado sofrendo. Dançando ao som dos DJs de roteiro. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Do Tecnofunk se encantou. DJ Junior cadeado, DJ New Absoluto, Alessandro Pancadão e o Roger Moreno. A batida envolvente vai entrar na sua mente, junto com DJ Pet Pressão. Esse é o som. Júnior Cateado, Alessandro Pancadão, Rio Absoluto, DJ Roger Moreno. A novinha vai subindo e vai descendo. Vem novinha aqui pra nave, vamos fazer sacanagem com DJ Pet Pressão. Então, prende o ombrinho. Vem novinha aqui pra nave, vamos fazer sacanagem com DJ Pet Pressão. Então, prende o ombrinho. Tocando o batidão, o Júnior Cateado, Alessandro Pancadão, E o absoluto de que Roger Moreno é novinha, vai subindo e vai descendo. Vem novinha aqui pra nave, vamos fazer sacanagem com DJ Pet Pressão. Então, vem no vem novinha aqui pra nave, vamos fazer sacanagem com DJ Pet Pressão. Então, vem no pra nave. A galera ligada no CD Melodix em Santa Catarina. Alô, minha amiga Elisa Dias Concórdia. Danada. Bela demais, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo ainda. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Estou torcendo por você, ser muito feliz, você merece. Se precisar de amigo, estou aqui, só que não vai passar disso aí. Sou atrevida e desatrevida, as miladas cabanas, as condutas, xalá. DJ Anderson e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao som do xalá, DJs Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas da vila. Banda AR15, estourando o sucesso. Não é demais, não corri atrás. Deixei você ir, acabei com minha vida. Mas quero que você saiba que eu te amo ainda. Você quer que eu diga o quê? Só posso dizer, segue sua vida. Oh, não. Eu estou torcendo por você, ser muito feliz, você merece. Se precisar de amigo, estou aqui, só que não vai passar disso aí. Sou atrevida e atrevida, as miladas cabanas, eu sou luta, xalá. Didi, Alice e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao som do chão, a DJs Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidas.